atravessa a parede do útero e entra lá dentro do útero? Não. Ah, não, sim, porque isso é muito esquisito. Pois é. Ah, Não, tá. não é isso que é muito Mas o esquisito. útero dela. Ah, é... Obrigado. O útero dela não tem quanto, obrigado. Eles não ficam debaixo d'água, né? Não, eu falei assim, ah, sim, porque isso é esquisito, mas que é? Eu não. Não é isso que é Vocês esquisito. têm problemas, a mente de vocês tem limites. Não, minha mente tem escrúpulos. A minha não. Sinto muito. É por isso que a gente viveu no mundo do hentai, né? Pois é, exatamente. Lá a mente de ninguém teria escrúpulo. Esse diálogo seria super normal. Gente, pô, seria até chato. Seria até chato. Ela falaria assim, tipo, não, Mike, não fale isso, Mike Samar. Você está pondo pensamentos estranhos na minha cabeça. Exatamente. Aí você falaria pra ela, E então eu se te eu não ajudo a tivesse tirar braço? esses pensamentos. E Oi? logo em Se eu não seguida. tivesse braço, eu não ia poder fazer isso. Se enfiar na cara no lugar. Isso poderia começar outra coisa. Blush, sabe? Você ia dar um blush de ladinho, sabe? Aí o Mike ia falar, eu ajudo a você a transformar esses pensamentos na realidade. E isso ia virar uma Não, orgia. Mike, sabe do que você está falando? E a gente ia gravar o JKS hoje. Tira de mim os meus peitos, Mike, sabe? Oi, né? Nós temos a primeira participação alcoolizada da história do JCast. Qual é o nick dela? Ela tem nick? Ela tem, é Bo. Bo? Ah, tá. Bo tchan. O pessoal que escuta o JCast não deve conhecer ela, porque a única participação que ela fez relacionada a gente foi no prêmio do JStation apresentando... Boring. Que é, e ela repetiu isso durante a gravação inteira. Sim, duas vezes. Se apresenta, quem é você? Eu sou a Bo. Você é a mesma Bo do Monstros S.A.? Não, eu só acho boa, um nome interessante desde Sinais. Nem é boa o trap de Ancafé que saiu, aquele que parecia uma menininha. Eu não posso ser simplesmente boa, eu gosto de boa, B.O. Isso aí mesmo. O que você tá falando, Ilan? Não, que ela tem algumas semelhanças com a personagem do Mundo Social. É porque a boa depois que cresceu. Muito pequena, inconveniente, retardada, não sei falar, é isso? JCast News com tudo que aconteceu no início de janeiro. Tudo? Não. Tudo de interessante que aconteceu no início de janeiro. Também não, tudo, tudo de interessante que aconteceu no Japão. Tudo que é interessante pra gente que aconteceu no início de janeiro no Japão. Não, tudo você. Que é interessante pra mim e que deu tempo de ver em 10 minutos que eu fiquei pautando essa edição. Na verdade é pra mim e pro live, porque normalmente tudo que é interessante pra ele acaba sendo interessante pra mim. Mas eu não li nada nos últimos 4 meses, então essa pauta foi feita agora em 10 minutos eu entrando na internet. Com algumas notícias que eu postei, então. Ela, inclusive, está bebendo durante a gravação. Cerveja. Só que a mente dela ainda tem escrúpulos, o que significa que a gente não vai conseguir fazer coisas legais na gravação. Eu esqueci o que ele ia falar, cerveja. Não, eu não consegui entender, eu não consegui achar as palavras corretas. Não, ele provavelmente pensou alguma coisa muito difícil. A gente estava tentando entrar no mundo do hentai aqui na gravação e não vai conseguir acontecer isso. Não deu certo porque as pessoas, mesmo bêbadas, ainda têm escrúpulos na mente delas. E eu não tenho escrúpulos estando sóbrio, qual é o meu problema? Nem eu. Ela tá falando com o vento, porque assim, o microfone não tá pegando. Eu esqueço que eu tô gravando, tô falando com vocês. Não esqueça. Quando você for falar, você meio que sinaliza pra eu poder. Faz assim, ó. Não funcione muito, porque ele leva o microfone e ele quer. Vou fazer tudo. Ela disse que ela não tem glândula suficiente pra participar de um hentai. Enfim, notícias. Essa foi a primeira. É. Não aconteceu em janeiro, eu acho, mas... Olha eu querendo ir longe demais. Vamos lá, saiu o resultado do 55º Shogakukan Manga Award. Lena! Quem? Sei lá. Não são os mangakás, né? Porque... Pois é, assim, não interessa muito quem ganhou o Live Angel. Vai começar anunciando como americano e vai terminar como japonês velho. Vai lá. Então, no gênero Alerto Kodomo... a todos que eu sou a única pessoa sóbria neste recinto. No gênero Kodomo... Como se você não fosse sempre. Dá cerveja pra ele agora. Penguin no Mondai de Yuji Nagai. Não, não é o nome todo. É Penguin no Mondai e o autor é Yuji Nagai. Só que como tá tudo numa frase, eu só dou a impressão que o nome todo é japonês. É Penguin no Mondai de Yuji Nagai. Eu tinha colocado, na verdade, essa notícia me deu um problema, que antes eu tinha colocado Peng... Ia ser Penguan, não, Penguan... Penguin. Cala a boca, boa. É Penguin. Sexta-feira, é Penguin. Não, não é francês, não é Penguan. Penguin no mundo. É, como é que foi? Bom dia, né? Pato em francês? Não. É patê. Patê? Whatever. Essa notícia me deu problema que eu tinha colocado Penguin no Monday por Yuji Nagai. Eu pensei, caramba, o autor recebeu o por pela obra ou é o mangá feito por tal. Eu botei o D. Aí o D deu o mesmo problema, que parece que é tudo japonês. Mas vai, continua. Shonen manga, Cat Dance, from Kenta Shinohara. Shoujo manga, Machi de Umasa no Tengu. Uasa no Tengu no Ko, from Nao Iwamoto. Gerardo. Shinya Shokudo. Yaroabe, como é que é de Yaro? No Yaroabe, né? Ou não? Como é que na verdade seria Yaroabe no Shinya Shokudo. Yaroabe no Shinya Shokudo. Sorso, Sankei Sporto. A única coisa de relevante pra gente aqui é Sketch Dance. Vocês entenderam, não é pra entender, é só pra dizer que Sketch Dance ganhou o prêmio. Sketch Dance ganhou o prêmio de Shonen, o que é muito bom. Isso é legal, que esse aqui não vai ser cancelado e capaz de virar anime. E já teve dois dramas CD, né? Então, bem capaz que logo a gente tenha um anime. Junto com Mago, que você não gosta. Que pena, Mago foi confirmado antes de Sketch Dance. Pois é, Sketch Dance não foi confirmado. E é só isso. O segundo é um jabá que o Live Indio quer fazer pro Jichan. Vai rolar uma festa dia 31 agora desse mês. Daqui a alguns dias, né? Hoje é quinta, né? Hoje é quinta, que dia? Dia 28? Então tá, então no dia 31 vai rolar uma festa que é o seguinte, o pessoal encabeçado pelo Jichan, former member of JCast, ele tá organizando com o pessoal do Rio. Não, né? Não, não tá de Caesar ainda. Ele tá organizando com a galera lá no Rio, galera do Tecpar lá no Rio e tal. Tipo, uma dessas boates que tem no Japão. No Japão, todo mês ocorre uma boate fechada e rola essas festas de tecpara, todo mundo tradicional. E a galera se veste bem e vai pra lá dançar, tecpara ou para-para, o que seja. E aí o pessoal do Tecpara do Rio tá organizando. Eles vão fazer lá, então o plano é seguir mais ou menos o padrão dessas boates. A ideia é fazer uma festa por mês dessa. Enfim, vai ter tudo. Vai ter Eurobito, Hyper Techno, Tecpara, Epic Trance, Torapara, é o meu preferido, cara. Torapara. Torapara. Tá que pariu! E é isso, dia 31, no local Espaço Marum. Espaço Marum, que é a rua do Catete, número 124, lá no Catete, no Rio de Janeiro. Tem ingresso pra comprar ainda ou compra na hora? Próximo do metrô, o horário vai ser das 3 às 21 horas, porque é assim que funciona. É matinê. O lote até o 23, já passou, então só na hora, né? Na hora, 30 contos na hora. Tá caro porque é uma festa organizada nas coxas mesmo, então precisa do dinheiro jabá, pra pagar. Pô, e o jabá? Isso não faz parte do jabá. Tá falando contra, pô. A nossa propaganda não é hipócrita. Eu tô falando, tá caro pra cacete, mas por quê? Porque é um evento feito por pessoas que não são organizadores. Não, é porque tu falando, foi uma decisão de última hora, não tem organizador profissional pra estar, não tem patrocinador. Então precisa do dinheiro pra pagar o local. Exatamente. Senão o Diego vai pro Serasa, sei lá. Então, pelo amor de Deus, vão na festa. Coitado do Diego, façam isso pelo Ditian. Sabe, o local tá custando, sei lá, R$3.000, sabe? Pra alugar, pelo amor de Deus, vocês precisam ir. Tem que ir pelo menos 100 de vocês. E leve um amiguinho. É. Pra poder pagar mais 30. Isso. Deve 3 amigos, cada um pagando 30. É. E that's it. Isso. Você vai na Obô? Tem cerveja. Vai ter bebida liberada! Então não levem menores de idade. Mas espera no Rio? Não, não vai ter bebida, não. É pra assessora livre. Você vai ter que sair pra beber. Ah, então não. Você pode chegar bêbado. É o que todo mundo faz. Ah, eu vou chegar bêbado, vou pagar mais R$30. Pra quê? Você pode levar vodka naquelas garrafinhas de alcoólatra e jogar na Coca-Cola. Eu vou pagar menos por causa disso? Os R$30 são pra quê? Pra pagar o local. Vai ter cerveja. Não! Censura livre! Lesbo. Sem álcool. Vai ter gente poser, vai ter esse povo emo alternativo do Rio de Janeiro. Nossa, eu nunca vejo isso pela rua. Aqui em Campos tem bem menos. É por isso que eu quero ir pro Rio, pra ver gente poser. Eu vou, você vai, Oda? Não? Você vai? É lógico que eu vou. Você tá mentindo, né? Você não vai. Eu quero ir pro Rio ver pra Munição 4 em 3D. Aproveita e vou na festa. Ah, entendi. E, obviamente não vou pagar nada, porque o Jichan é amigo, né, cara? Você vai, Luan? Já estou lá. O Luan já dançou para-para, né, pessoal? O Luan, além de dançar para-para, ele escuta The Get Up Kids, qual é o nome da música? Ah, era a música... Se mais... jogando da janela. A música mais depressiva do mundo, algo assim. Ou seja, ele é emo e não vai na festa dos emos? What the fuck? Participação especial do Sr. Orgastic. Ele tá na casa, como que não? Ele vai ser eliminado até lá. Ah, tá. Ó, estamos falando de Big Brother no dia que acho que decadência. Cara, agora vamos falar no Twitter também. que você falou? Vamos falar do Twitter também. Ah, eu não uso mais Twitter, não. Não, tô falando da Twitter. Quem é isso? Ah, é a moça que tá lá no Big Brother? Que é isso, boa garota. Qual delas que é essa que eu não sei? Como assim, qual delas? É a Tessália. Ah, é ela que é do Twitter também? É, a Twitter? Não, não, não é a lésbica. Aquela lésbica, inclusive, é maravilhosa. Poderia me dar uma surra. Ela ia preferir a mim. Eu só quero que ela me dê uma surra, não quero que ela me pegue. Ela pode me dar uma surra e pegar você em seguida. Eu ainda prefiro apanhar da Michelle Rodrigues, cara. Você gostaria de apanhar da Michelle Rodrigues? É, seria o mesmo que aparece no travesseiro, né? Parada mais clichê do mundo, assim. Imagina Michelle Rodrigues batendo em você. Apanhar de um travesseiro é clichê? É lógico, vai num pillow fight. Você bate no travesseiro. Claro. Então, é a mesma coisa. Imagina, você encontra com a Michelle Rodrigues, ela bate em você. Tipo, o que mais ela iria fazer? Cara, é meu sonho, só sei isso. Se você tem um sonho de apanhar de alguma mulher em especial... Não. Essa notícia vai animar o Luan, porque vai ter um filme de Beck. Não, isso não me anima, porque... Como não? É. Cara, eu não gosto de live. Vai Beck. Ser o Tendo Soji. Não, peraí, que Beck. Vai o protagonista. Beck é Mongolian Beck? Hã? Mongolian Top Squad. Não, ah. não é, gente. Beck é a versão americana de Cidade de Deus. Cara, mas eu não gosto de adaptações live action japonesas. Cara, vai ter dois dos meus Kamen Riders favoritos. Tendo Soji, cara. Tendo Soji. Cara, Kamen Rider marcou a minha vida, mas hoje em dia... Sbrubbles, eu vejo. Tendo Soji. Cerveja. Sbrubbles. Vai ser, cara... Cara, não, tira o microfone dele que a gente tá sendo herege. É, sai pra lá, mano. Luan, se joga pra essa janela enorme que tem atrás de você. Não dá. Não, eu vou até assistir pra comentar. Vai embora, Cristian. Deixa ele falar, é a única coisa que eu não falar. Quero deixar ele falar. Eles sempre fazem isso, mas enfim, eu vou até ver pra comentar alguma coisa. Mesmo assim, me causa uma estranheza terrível. Ignorando completamente, voltando ao que interessa. Mas peraí, o Tendo vai ser o... Ah não, tô confundindo com o Detroit Metal City. Esquece. Ah, o Tendo Soldi vai interpretar o protagonista e o co-protagonista lá vai ser o cara que faz o Ryotaro em Kamen Rider Deno. Ou seja, dois dos Kamen Riders mais famosos, meus favoritos em especial, vão estar nesse filme. Então, como somando a isso, o fato de que eu não vi o anime, então eu não vou ter como comparar. Então acho que eu vou gostar muito desse filme. Eu não sei, cara. Eu sei que estão tendo. Eu tô com muita saudade do Tendo. Eu também. Então, eu acho que não trabalhou em mais nada depois de Kamen Rider acaba. Tô todo louco pra ver de novo. Eu espero que seja muito marrento e pronto. O mais próximo que a gente teve de ter o Tendo de novo é o protagonista de Shinkenger. É todo nojento também. Ah, é? Pelo menos no começo da série, que foi até mas o Tendo, ele é nojento de um jeito meio galhofa, não, né? O Tendo é único, especial, e não tem outro. E o Jotaro é meio loser, mas ele é legal também. E aí já tem trailer e tudo, né? Isso, a notícia foi que saiu o trailer. E você chegou a postar no Anime Force? Acho que sim. Se não, eu boto o link do trailer. Se sim, eu boto o link da notícia. Não é um trailer, é um preview rápido. E japonês ou revela demais no trailer ou não revela nada. Não revela nada. Saiu o trailer agora de Suzumiya Haruhi no Shoshitsu, que conta o filme do início ao fim, da primeira cena à última. Literalmente. Animação. É, do longa. Do longa de Haruhi. Estátua de Ganda. É, a estátua de Ganda. A gente já vai falar dela. Para de dar spoiler, por favor. E o que eu tava falando mesmo? Estátua de Ganda. Então vamos falar da estátua de Ganda. É tipo jornal. Estátua de Ganda. Já viu eles dar uma respiradinha quando viram pro lado? Uhum. Eles estão assim falando do cara que morreu. Estátua de Ganda. Essa respiradinha me dá nervoso. Parece que eles estão tomando fôlego pra ser simpático, sabe? É tipo, bom, tô de saco cheio. Estátua de Ganda. É muito bom. Agora, minha favorita são aqueles dois jornal hoje, que no meio da notícia eles vão falar dos filhos. Uhum. Uma vez a mulherzinha comentou do cabelo do cara, do aquele... O Evaristo, cara, o Evaristo, eu tinha que ter um programa só dele. Quem que é o Evaristo? É o cara... Porque ele fala que nem o Fred Flintstone. Quem é o Evaristo? Hã? O que ele faz? Apresenta o Jornal Hoje. Tinha que ter um spin-off do Evaristo? Tinha que ter um programa do Evaristo. Quem é o Evaristo? É o cara do Jornal Hoje, segundo ele. O âncora do Jornal Hoje, junto com a Fátima Bernardes? Ah, na verdade, não, mulher assim. Parece realmente o Fred Flintstone? Ele fala igual. Ele fala assim: o Haiti teve um terremoto. Ah, esse cara. Ai, ele é fofo, fofo demais ele. O dele, né? Super simpático. Aí fica a outra, mas qual é o nome da tua mulher? É. Eu me lembro o Matt Parkman. Ele é, parece muito, o Matt Parkman é mais novo, né? Ah. E menos gordo. Sim. A Grazielle, não, a. Não, a outra âncora do Jornal Hoje. Essa ideia de quem seja, aquela mulherzinha do Jornal Hoje, acho que todo mundo sabe quem é. Eles conversando, é uma Queen. Joconda? É, tem uma apresentadora. Joconda Brasil. Isso mesmo, ela é sinistra. Meu nome, quando eu crescer, meu nome vai ser Joconda Brasil. Joconda é nome de cobra. Isso. Explicando a piada, eu tenho 1,42m, eu uso esse tipo de piada quando eu vou crescer e tal. Tá. O live de hoje se divertiu muito com alguma coisa. Com o que exatamente foi? É Joconda, desculpa. Ah, tá. É que você vai avisar, Joconda. Tá. Vamos pra estátua do Ganda, hein? Tenta não tomar no vaio, no Sony vaio que a gente tá gravando esse programa do Luan. É o notebook caríssimo que o Luan comprou pra gente gravar JCast. Ele comprou pra gente gravar JCast, eu falei isso. Porque assim, esse é pra gente gravar JCast. Tem um pra jogar, tem um pra trabalhar, tem um pra estudar. E tem um Mac lindo ali. Afinal, ele passa o dia todo trabalhando e vendendo coisa rara por dinheiro real no WoW. Então... Nossa, me senti um personagem da... Como é que é o Satou do... Genshin? Não. Satou com... É... NHK? É, me senti um personagem de NHK agora, né? Incomodo total. É. Mas ele nem vender item do jogo, ele fazia nada, literalmente. E como eu sustento meus filhos, seus... Brubbles. Cara, com esse dinheiro, cara, com o dinheiro não, que tá você vende hora, coisas. Tá na hora de te contar. O Luan, como abandonou a vida dele pra jogar o WoW, a mãe dos garotos ganhou na justiça a guarda dos filhos. Não estão mais aqui com o Luan. Por isso que o Luan tá triste hoje. Que o Zé Geraldo e o Luiz Felipe não estão mais aqui. Zé Geraldo, jogada aos teus pés. Quem é o cara da piada ruim mesmo, né? Sou eu. Pois é. Calma, a gente já vai chegar lá. Eu quero o depoimento do Luan sobre a perda da guarda de seus filhos. Eu não lhe permiti falar sobre isso se você estará sendo processado amanhã de manhã. Precisa usar todo o gerúndio pra processar ele? Sim. É pra dar ênfase. Tata do Ganda! O quê? Na verdade, ele tá pulando, né? Porque antes rolou o negócio do Blu-ray aqui. Fala do Blu-ray. Ah, isso é interessante. Cara, eu não vou dar números não, porque whatever, mas... É... Tem um 9% ali, ó. O problema é o seguinte, a gente falou um tempo atrás da queda no mercado de DVDs. Na venda do mercado de DVDs no Japão, de anime. O que acontece é que parece que o Blu-ray voltou a animar os otakus do Japão a comprar anime. Então, a venda de episódios de anime cresceu no ano passado por causa dos lançamentos em Blu-ray. E ajudou o Blu-ray também, porque 60% das vendas de Blu-ray no geral pertence à parte de anime e tokusatsu e coisa assim. Então, o que acontece? As vendas de Blu-ray cresceram também por causa dos animes. E o que é interessante, que tinha na notícia original, é o seguinte, de que os otakus não estavam comprando DVD mesmo porque não estavam muito afim, porque dinheiro eles têm. Porque tava dizendo que lá no Japão, Eu queria saber. Um disco com dois episódios de Bakemonogatari custa só $80. E eles compram. Na verdade, assim, dinheiro eles não têm. Eles deixam de comer pra comprar, né? Mas, que assim, seja, eles arrumam e compram. O problema é o seguinte, eles são tão... Peraí, fala. Eles não costumam ser gordos? Não necessariamente, tem como ser magro. Não, mas geralmente é, porque senão não teria se formado o estereótipo. O estereótipo otaku não é necessariamente gordo. É, não é necessariamente. E... em Genshiken só tem um gordo. É, e realmente acontece deles deixarem de comer pra... Ah, não duvido, mas... Pra comprar coisas. Eu penso em fazer isso às vezes, imagina eles. Não, eles devem comer coisas realmente muito gordurosas e baratas. Aqui no Brasil, o povo deixa de comer pra ir no show de vete. Mas eu me pergunto, beleza, Blu-ray tem qualidade superior, mas a gravação original permite que você tenha aquilo em Blu-ray com uma qualidade superior a... De um DVD? Sim, porque eles comprimem pra passar no DVD ou pra passar na televisão, né? Não, rolou uma remasterização agora de Sakura em Blu-ray que ficou, assim, impecável. Mas remasterização me deixa um pouco desiludido com o negócio. Eu acho que não vai ficar a mesma coisa. Fica realmente. Cara, de Sakura eu vi uma comparação com DVD e com a TV e tá muito bom. Uau. Só sei que o interessante é isso. É como que a indústria muitas vezes sofre por causa da apatia do consumidor mesmo. Porque dinheiro eles desenfiam de algum lugar e compram. É, não é uma questão de apatia, né, cara? Tem pena nos otakus. Por quê? Porque eles são completamente viciados nisso. Porque no Japão é muito caro. É muito caro e eles se matam pra comprar esse troço. Na verdade, pra fazer sucesso no Japão, você lançar alguma coisa muito hardcore, porque eles vão querer até o âmago da vida. Eles se matam como o Luan se mata pra cuidar dos filhos dele, sabe? É mais ou menos o mesmo feeling. Bom, só sei que isso foi bom. Mas no meu caso, é muito mais justificável, né? Peraí, a Bo fez uma pergunta. O Luan tem filho? Tem dois. Ah, é? Zé Geraldo e Luiz Felipe. Ah, mentira. E cada um deles é padrinho de um. Aham. Uhum. E agora ele perdeu a guarda pra mãe desses garotos. Porque o Luan tá jogando WoW e não tá cuidando direito dos meninos. Ué, ensina os meninos a jogar WoW. É, tá me dando bastante trabalho fiscalizar o que eles têm feito na internet. Então eu acho que isso acabaria com a vida deles. Gente, não se preocupe com o que suas crianças fazem na internet, porque existe fome. Peraí, deixa eu te falar um negócio. Eu e o Live já somos padrinhos. Você tem certeza que ele não deve se preocupar com o que as crianças fazem na internet? Acabou já, né? Porque, pô, vocês são padrinhos. A internet não vai fazer nem um quarto do trabalho que vocês vão fazer. Vai começar a extensão da mente do Dark, é o Google. Palavras dele, então, pô. Eu diria que seria o 4chan. 4chan não, o Futaba. A musiquinha dela é muito 8-bits, cara, muito legal. Pode atender. Comentário para todas as mães que ligam para os celulares de seus filhos. Imagina que nenhuma delas esteja ouvindo. Telefone fixo, mas podem falar isso para suas mães. Porra, fala pouco, caralho. Não quero falar com você, que lixo. Puta que pariu, você não precisa repetir a mesma coisa 50 vezes. Isso aí. Ok. Ai, senhor, muito bom. Vamos pro Ganda? É o Ganda agora? Depois... Passa de Ganda! Eu queria muito falar mais do Blu-ray, mas eu saí do clima e ela quer tanto falar do Gundam que eu vou parar de falar do Blu-ray. Não tem mais o que falar do Blu-ray, você falou tudo, não? Falou 60%, corresponde. Lembrando da outra gravação que eu fiz com o Darko, que na verdade eu detesto mecha. Meca, mecha de cabelo. Não, meca. Meca, de mechanics. Por que tem um C no meio? CH, mechanics. Então, eu não gosto de meca. Agora, eu já falei. Estátua de um Eva. Eu já falei no J... Tem uma notícia dupla envolvendo o Mecha, na verdade, que tem essa agora, tem uma outra nota lá embaixo. Eu já te falei no J-Station que você não gosta de Mecha porque você não... O quê? Você não gosta de Mecha porque você não conhece. Você nunca me entende. Você não me entende, você não me compreende, você não me ama mais. Eu vou te dar Code Geass. O quê? Dois distintos? Não, Code Geass mesmo. Eu não quero. Não, você quer. Quero, já você quer. Estátua de Ganda. A estátua de Jodaiba. Aquele negócio, eu tava pensando que essa cidade, a cidade de... Shizuoka, ia construir uma estátua de Ganda do zero, mas o Daku tá falando que não, eles vão só remontar aquela que tinha sido, aquela que tava em Jodaiba, e pra poder atrair mais turistas, pra poder acabar com a crise econômica do lugar. Que é incrível, porque aqui no Brasil eles podiam fazer isso, podiam fazer uma estátua gigante do Pajin Sisso, isso aí é algum lugar. Porque é o nosso correspondente do Ganda, mas peraí, já tem essas estátuas em tamanho real do Pajin Sisso por aí. Lá em Vitória tem uma... Aquele pequenininho, não precisa, né, grande coisa. Exatamente, tem que ser alguma coisa grande. Lá em Vitória tem uma daquele tigre da Kellogg's. Por quê? Isso é um símbolo nacional? Não, mas tem uma estátua grande dele, eu tenho até foto lá. Como é que é o nome dele? Tony Tiger? Tony o Tigre? Tony alguma coisa assim, é Tony alguma coisa. Era alguma coisa Tiger, acho que não era Tony não. Stalker. Tony Stalker? Ninguém. Quem é o Iron Man? Iron Man é Tony Stark. O que é Stalker? Stalker é alguém que persegue as pessoas. Ah, é o Mike. Eu persigo as pessoas? Não, eu só quis falar seu nome pra todo mundo saber que você não é. Ganda! Todo mundo sabe meu nome aqui. Só que a gente mantém a ilusão por algum motivo. Ganda, eu fiz todo um podcast. Não, o meu nome ninguém sabe. Nome. Oi? Eu tinha todo um podcast que eu falava o meu nome, então. Pois é, e o meu eu já falei por aqui milhões de vezes, todo mundo já falou. Eu lembro até hoje, você nos primeiros podcasts falou assim: muita gente não sabe, mas o meu nome é Mike. Exatamente. Meu nome, meu nome. É o que eu precisava falar, do Mike. Isso é pra você representar que isso é a long time ago, você faz essa voz de criança. É, isso sou eu com 17 anos. É, era o Mike na época que começou o dia que a gente tinha 13 anos. Passado, né? Não, quando ele começou o dia que acho que você com o Diego tinha 13 anos de idade. Anyway, né? A primeiro assunto é, Shonen, Dragon Ball é um desenho muito legal. Não, nosso primeiro assunto foi Death Note. Death Note é muito legal. Nosso cara, primeiro assunto foda. Foi... Ele escreve o nome no caderno e a pessoa morre, cara. Foi a matéria no Fantástico sobre a menina que fugiu de casa por causa do cosplay. Mas na época a gente falou o bastante de Death Note. Cosplay. Ah, e a gente falou também na época. Olha, JKS desde o início mostrando pra que veio. Do que a gente serial killer, né? É, a gente falou do... Qual o nome dele? Ué, o nome dele é Miyazaki. Tsutomu Miyazaki, isso. Tsutomu Miyazaki. JKS desde o início mostrando ao que veio, falando de Tsutomu Miyazaki. É, agora que ficou uma merda mesmo, né? Gundam. Quem é que tem um Gundam mesmo? E aí essa cidade vai construir o Gundam lá, que segundo você é o mesmo Gundam de Odaiba, pra poder dar um up nas... Ah, mas é quem tá falando? É, esse Gundam aí. Cara, é muito... Puta que pariu, será que vai ter... Ô, você casa comigo lá? Que tem casamento no Ganda. Aonde? No Ganda. Casamento no Ganda? É, vem de casamento no pé do Ganda. Você quer casar comigo? Não tô entendendo. O Ganda faz casamento? Não, não, é, mais ou menos. No pé da... Chama da... um padre e a gente casa no pé no do Ganda. Não tem padre no Japão. Não, ela não tem padre. Se chama o juiz, então, é o Ganda que casa a gente. Isso aqui não, hein? É, esse daí é o Ganda iluminado à noite. Ele solta fumacinha também. Ai, que lindo! Você quer casar lá comigo? Caso, óbvio. É, vão reconstruir ele na metade do ano. Então a gente tem uns 6 meses aí pra planejar tudo. É o Gundam Redentor, né? Totalmente. E ele mexe cabeça, é muito melhor que o Cristo. É, ele mexe cabeça, muito legal, e solta fumacinha. Você gosta que... Enfim. Você gosta que o quê? Não. Fumacinha de quê? De baseado? Não. Não. Vai atrair tá previsto que vai atrair 900 mil pessoas e vai render 40 bilhões de ienes e gerar 9.600 empregos na cidade. 40 bilhões de ienes deve ser R$2, mais ou menos. Anualmente o quê? Não, durante o tempo que ele vai ficar lá, que eu acho que ele vai ficar só um ano lá, algo assim. Ou quase um ano, algo assim. É caro manter ele montado? O que acontece? Eu não sei porque que as pessoas não mantêm essa porra montada em algum lugar. Eu acho que provavelmente... Fica desmontando, que ódio. Eles estão desmontando justamente pra gerar dinheiro em lugares diferentes do país, entendeu? Eu diria que é pra ter o hype, pra manter o hype. Ah, o Gundam está não sei aonde. Pra manter o hype também. Senão ele ficaria esquecido. E pra proteger pontos estratégicos do país. A gente podia... Ah, com certeza. Matou a charada, Daco. A gente podia fazer um abaixo-assinado pra dar pro governo pra trazer o Gundam pro Brasil. Seria muito bom, ia acabar com o tráfico. Fazer um Goldin do Ganda de Odaiba com o Cristo Redentor? E oi? Não, lutando. Goldin de briga. Ah, tá de briga. Deus, Jesus, o Ganda. Puta que pariu. O Ganda, obviamente. Espírito fudiu, agarrou o Darko, assim. Cara, faz imaginar Yaoi com Jesus. Tá bom, desculpa. Agora imaginei de Shenzhen Nissan, Jesus com Buda. Mesmo porque o Live Indio está de cosplay de Jesus. É, não. Ele tá cultivando uma barba e deixando o cabelo crescer. Cultivando, é preguiça. Ah, dá nada. Eu dei esporro nele, mas sendo que ele se vestia mal, ele tá se vestindo super bem. Eu tô vestindo da mesma forma que eu sempre me visto. Ele se veste mal pra trabalhar. Ele quer ser demitido? Ele já foi demitido? Ele quer muito ser demitido, ele tá louco pra ser demitido. Cara, demitam o Live Indio. Eu tô tentando muito ser demitido, mas eu não consigo. Tá calado. Mas aí você justa a causa. Ele perde os direitos. Ah, droga. Eu preciso ser demitido, mas eu preciso muito dos meus 6 meses de salário de desemprego, então. Eu preciso ser demitido. Eu preciso de 6 meses de salário de desemprego pra poder vagabundar. E procurar outro emprego. Quem está tentando me enganar? Tá bom, pra vagabundar. Droga. Cara, eu tenho muito anime pra maratonar, eu preciso muito ser demitido agora. Além do Gundam gigante, é pra falar a Gogô. A Gogô vai cantar. O Tetsujin 28. Ah, que tem ele? Ele tá fazendo um maior sucesso, ele tá 3 meses lá em pé. Em pé, ele não desmontou. Nem saiu do lugar? Ele é fixo, né? E tá fazendo um maior sucesso, a cidade já tá ganhando maior dinheiro, então por isso que essa outra cidade quis montar o Gundam. Daqui a pouco alguém vai montar um Lancelot em algum lugar, eu vou. Lancelot, isso é muito legal. É o mecha de Code Geass, o lindo, branco, né? E um Eva, né? Um Eva seria muito bom de montar também. Cara, o Eva não tem muito cara de ver. Não, se montar... Tá, assim, cara, uma estátua de um Eva. Eu chorava muito. Qual Eva? Como assim, qual Eva? Qual Eva? Ué, tanto faz. O 00? O 00 é mais bonito, né? O Eva 0 é mais só bonito. Só muda a cor, né? Não, não é completamente não. Diferente o design. Olha os malucos agora. Olha os malucos agora. O 00, o 0 não, o 01 que eu tô falando. Que o 0 é o primeiro da Rake horrível. Aproveita. Na sua chamela de herege. Não, deixa eu repetir. É tudo igual, só muda a cor, né? Não? Sua herege! Vocês não viram a cara de rage do Luan agora. O que acontece? O Eva eu não sei se eu quero, porque Eva não tem muita pinta de meca, né? Eva são as criaturas magras. É Eva dá medo, né, cara? O pessoal não quer ver. É um Eva que rosnasse, né? Um Eva que de noite entrasse em Berserk e começasse a comer as pessoas. Isso é legal. Aí o cara ia pagar 90 milhões de ienes pra ser comido. Pelo Eva. Aí tem o sistema dentro dele que você é cagado 30 dias depois. Tinha que ter um esquema pra você ser apertado, destroçado, que nem o... E cair a cabecinha. Cair a sua cabecinha e fazer... Tinha que ser pra você ser destroçado que nem o caolho. Aí sim. Eu quero tanto ver Evangelho 2.0. Quem tem pra mandar pra mim? Já saiu em DVD, né? A gente pode baixar tranquilo. Quem é que tem? Alguém manda o link aí. Olha a heresia. Não tem DVD original. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu importe por R$200? Um Blu-ray? Mas a gente não tinha aquele pacto de hipocrisia que a gente nunca teve isso não, mano. Você tá falando de outro podcast. Não, peraí. A gente incentiva as pessoas comprarem o que tem aqui e DVDs, pelo menos um ou dois que tenham sido lançados no Brasil. Não, eu incentivo que as pessoas comprem o que tem no Brasil. O que elas querem ver e tem no Brasil, comprem. Se elas têm dinheiro, comprem, né? Sim, agora Evangelho 2.0 nunca vai ser lançado não aqui. Acho, não. Nem tô certo. Não acho não, porque 70% da carga tributária em cima de um CD ou de um DVD jamais chega no artista e você tá pagando não sei pelo quê. Mas você precisa incentivar a indústria, senão nunca vai ser se nada por aqui. Se comprar, não vai ter lançamento e é bom que tenha, né? Ah, é verdade. Os artistas ganham pouco, seria mais justo que eles tivessem menos impostos, porque aí o produto ia até sair mais barato pra gente. Inclusive, as gravadoras vivem tentando conseguir isso com o governo. Mas não conseguem. Mas, infelizmente, tá lá. Inclusive, o box de Lost Canvas tá R$70. Com quantos DVDs? A série completa. Não sei quantos são. Eu não imagino que seja mais do que 3 ou 4. É um OVA. São poucos episódios. Tá relativamente barato, né? Que? Mais ou menos. Canvas é boring. Eu não sei, eu nem li nem assisti Lost Canvas. Tá lá em casa pra assistir. Eu tô lendo, mas eu não... A gente tem que assistir, fazer um reviews. E o que tá muito caro são os boxes de Tokusatsu, Jasper e Changeman. Tá um absurdo, cara. Sim, sim. E Torchwood. I watch Torchwood for the CSI. Sci-fi. Eu falei CSI. Porque você é louco. Peraí, você não assiste Torchwood pelo sexo gay? Sexo gay? Que sexo gay? Torchwood. Que sim. Ah, tá. Eu não assisto Torchwood. Tem um aparato inútil aqui que o Live me achou interessante falar sobre. Só pra amarrar com o Gundam, quem vai cantar o tema dos OVAs? O Gundam Unicorn. É Jogral? Hã? É Jogral? Jogral, que isso? Eu falo a frase e termina? Não, você falou dos OVAs, eu tô falando de quais OVAs? Gundam Unicorn. Não, OVA, eu ia falar em seguida, eu tava respirando e falar Gundam Unicorn, você foi e falou. Esse é aquele negócio que um fica batendo no triângulo e falando um verso, depois o outro não, fala não, outro? Sim, sei lá, eu sou pequenininho do tamanho de botão. Carrega o papai no bolso e mamãe no coração. Entendeu? You got it? É aquele negócio com triângulo. Eu fazia isso na escola. Batatinha, quando nasce, espalha ramas pelo chão. Eu fazia isso na escola, vestido de Moisés com lençol só. Eu estudei escola evangélica. Eu já fui um rei mago, cara. Eu nem lembro qual, se era Gaspar, Baltazar ou meu aqui, ó. Ele lembra o nome dos reis magos, só por causa de Evangelho. E por causa, é o nome das 3 partições do meu computador. Aí a Chiaki Kuriyama vai gravar a música de Chiaki Kuriyama. Chiaki Kuriyama é a Gogô de Kill Bill, volume 1. A personagem mais legal que morre muito rápido demais. Que morre linda, né, cara? Com uma parada na cabeça chorando sangue. Maravilhosa, mas morre muito rápido. E fez... Ela fez Dead or Alive também, que tá alugado lá em casa. Porque ninguém viu esse filme, ainda ninguém sabe o que ela fez. Mas eu vou ver, tá alugado lá em casa. Eu vou ver. Ela fez Battle Royale também? Fez. Ela fez Battle Royale, eu lembro dela. Fez isso que eu não vi, Battle Royale, então. E é isso, o single sai 24 de fevereiro, com a musiquinha dela, que vai se chamar Ryusei Nonamida. E Avril Lavigne vai lançar um single chamado Ali, é Alice Underground, que vai ser tema do filme Alice, de Tim Burton. E o que isso tem a ver com Jackass? Eu quero muito ver esse filme, eu adoro Avril Lavigne, resolvi falar, dá licença? Tá bom, a Avril Lavigne vai cantar no... Calma aí. A Avril Lavigne vai cantar no filme do Tim Burton. Não, isso. O tema do filme que vai encabeçar o soundtrack vai ser dela. Que provavelmente vai tocar só nos créditos. É, não, não. Porque o manager do soundtrack não é o Tim Burton. Porque ele soubesse isso, ele ia abortar o filme. A lista de... As bandas do soundtrack estão muito legais, assim. Cara, soundtrack... Até o soundtrack Maneiríssimo, mas sendo encabeçada pela Avril Lavigne, eu dou um troféu pra ele. Eu imagino que o Tim Burton não tenha muito dessas palhaçadas. Se ele achou a música, legal, não importa o que fez. Não tem nada de errado que me faça odiar a Avril Lavigne. Eu tô lindo. Ela não é linda, não. Ela é feia. Feio, caralho. Não parece nem um pouco a Kristen Bell, seu maluco. Ela parece a Kristen Bell. Seu drogado. O clipe de Girlfriend é igual a Veronica Mars. Avril Lavigne. Avril Lavigne, levanta a mão. Tem um artefato muito estranho aqui, que é uma parada... Explica aí. É um negócio que você anda e ele te diz quanto dinheiro você economizou. Porque é pra incentivar as pessoas. É um podômetro com um plugin. Muitas vezes a gente tem o impulso de pegar um táxi. Afinal, é podômetro ou pedômetro? Eu acho que é pedômetro. Isso faz lembrar que Sherlock Holmes não é steampunk. Claro que é steampunk. Você concordou comigo, inclusive, assistindo o filme. Eu disse que pode ter várias interpretações. Cara, tem uma bomba. Uma bomba biológica no troço. Então, as loucas aventuras de James West é steampunk. Claro que é. O que é? Ah, não, isso é óbvio que é. Peraí, as loucas aventuras de James West é o quê? O que é steampunk pra você, afinal, então? Não existe isso. Não existe, nunca. Em lugar nenhum. Não existe. Alguém inventou isso. Isso não existe. Não existe, não existe. Você, só porque tem punk no nome, sabe? Cyberpunk é um troço que não dá pra definir direito. Steampunk dá pra definir com facilidade. Cyberpunk eu já defino. Você é doido. Tudo vai ser o contrário. Você é Christian F. Cyberpunk tem até RPG com isso. Dá pra definir legal. Mas, enfim, é pedômetro. Não existe, não. É pedômetro mesmo e com plugin. Que é muito estranho, né, cara? Parece um editor de pedofilia. O que ele faz, exatamente? Explica aí. Pra poder te consolar na hora que você desiste de pegar um táxi e vai andando, você fica assim, porra, eu deveria ter pego um táxi. Mas não, o que ele faz? Ele é tipo um taxímetro pessoal, seu, e ele mede pra você programa um determinado valor nele, provavelmente o valor que os táxis da sociedade cobram, sei lá, eu não sei como é que funciona exatamente. Daí você anda de X a Y, e aí ele te diz no marcadorzinho, aquela distância ali, quanto que você teria pago se você tivesse pego um táxi. E ele também te diz quanto que você gastou comprando essa coisa inútil. E aí se você olha e fala, caraca, teria gasto muito dinheiro, então foi bom não ter comprado pego um táxi. Não seria inútil se você pudesse alugar. Se você pudesse alugar esse aparelho pra saber quanto você gasta, bem, você compra. Não seria inútil se você pudesse colocar uma pessoa nas costas e carregar e cobrar o valor pra ela. Você deixa de pegar um táxi, vai ali, aluga o negócio e vai pra casa andando com aquilo no bolso? Não, no ponto de táxi ele te dá a opção. Você pode pegar um táxi ou você pode alugar esse negocinho legal aqui. Porque funciona no psicológico. Ver quanto você economizaria se você não pegando o táxi, mas é praticamente o valor do aluguel dessa merda. Porque ele não te conta isso, né? Vocês estão especulando se você joga. Que não acontece. Entendeu? Não, mas por que essa notícia tá aí? Que merda? Coisa do Live, Ju, né? Esse é o tipo de coisa que ele já teria postado no JCast, mas ele tá sem computador. Porque faz muito tempo que eu não posto gadgets no JCast, tô com saudade, então eu botei essa aí. Cara, que eu dava alguma coisa útil, sei lá. Isso é... Tá, tem uma coisa mais legal, que é o MMORPG do Shin-chan. Shin-chan. Tem uma empresa coreana desenvolvendo a Ubisoft. Eu não poderia me importar menos com isso. O que o seu personagem faz? Mostra a bunda e dança? Provavelmente, deve ter um golpe final que ele mostra a bunda. Essa empresa, ela fez Shin Megami Tensei, um MMORPG que eu sabia que existia. Ela fez um MMORPG de Katamari Damacy, que eu não sabia que existia. Notícia? Eu falei, como assim? Como que é um MMORPG de Katamari Damacy? Você não googlou isso na época? Não, eu não googlei, inclusive. Eu não sei por que eu não googlei. Eu não sei qual é o problema na minha mente nesse momento. Eu devo ter alguma coisa faltando. É que você só posta meia-noite no AF, saco cheio daí. Provavelmente. Lá, vai ficar uma pessoa rodando na outra e pegando as coisas da outra? Talvez. Olha, uma batalha de catamares. Olha que legal. Não, mas imagina, você rolando as coisas pequenas numa catamari maior, onde você é simplesmente um ser, como se estivesse na Terra. É aquela nossa ideia. A gente já falou sobre isso, né? De uma catamari rolar outra catamari. E aí você fica rolando a catamari dentro da outra catamari. pare. Quem teve essa conversa comigo? Provavelmente fui eu, e a gente fica tão grande que depois pega a Katamari onde a gente rolava nela. Aham, uhum, é. E nossa, se for assim, vai ser muito bom, cara. A gente já teve a ideia desse MMORPG, acho que copiaram a gente, cara. Quando você joga as ideias vamos, no ar... Vamos cobrar direitos autorais. Aliás, essa ideia filme... foi minha, eu lembro que eu virei e falei, seria muito legal se tivesse um multiplayer de Katamari. Aquele filme 500 dias pra ficar com ela, quando eu li esse nome, eu falei, caralho, eu já tive uma ideia. Inclusive, o diretor tá, vai dirigir o Homem-Aranha, né? Foi ele? Foi ele, foi confirmado. Isso vai ser uma merda. Se vai. É pior de tudo se o Edward foi o Homem-Aranha. Cara, não vai ser não. Peter. Não vai ser não, sabe por não, quê? Não, tô falando sério disso. Não, não, isso foi... Tá isso, todo mundo especulando cara, isso. Cara, isso foi boato, presta atenção. Vai, é um boato que todo mundo tá levando a sério, peraí. A boa, você se investe no mundo. Que coisa horrível. O Edward, você tá falando o quê? O Cedric barra Edward? É, ele mesmo. O Cedric. Esse é o nome da torre. É o Robert Pattinson. Ah, Pattinson. Sempre o homúnculo do câncer do meu pai. Sempre que eu penso no sobrenome dele, eu penso em Panettiere. Aí eu lembro da Hayden Panettiere, que é a Claire de Heroes. Tem tudo a ver com o Robert Pattinson. Pois é. Rebels. Ai, mas eu prefiro Taylor Lautner. Quem você prefere? Taylor Lautner é o Jacob, né? É. O Jacob de Twilight, não o Jacob de Lost. Jacob. Por falar em Robert Pattinson, Twilight vai virar um mangá. OEL. Um mangá, né? Que vai ser feito coreano. Não, vai ser um OEL manga. Original language, English language. É o que eles costumam chamar mangás, entre grossas aspas, que são produzidos em inglês. Em inglês. Geralmente eles pegam um artista qualquer. Mas quem vai fazer isso é um coreano, né? É um coreano que tá desenhando, um estilo levemente amangazado. Quem vai publicar vai ser impressa e tão amangazado. Que adjetivo escroto. E tão chamando de graphic novel, não tô chamando de mangá. Mas, enfim, eu acho realmente que mangá só pode se chamar de mangá se for feito no Japão pra japoneses, tá? Também acho. A não ser que, assim, a não ser que ele consiga copiar o estilo, assim, com muito... Não necessariamente pra japonês. Eu vou falar uma coisa. Porque mangá, não existe um estilo de mangá. Eu vou falar uma coisa. Eu considero Turma da Mônica Jovem quase um mangá. Não acho, cara. Porque não é o estilo de desenho. Não é o estilo de desenho. Não é quase um mangá, não. É mangá, é wannabe. Peraí, não. Sabe por que é quase um mangá? Sabe por que não é quase um mangá? Primeiro que você não pode dizer que não é um mangá. Pelo traço. Pelo traço, como o Live tá dizendo. Peraí. Primeiramente, mangá é como japonês. Porque... chamam arte sequencial. Mas peraí. Antes de tudo, o que o Maurício de Souza faz é muito mais próximo do Tezuka do que os mangás de hoje em dia. É, sem dúvida. O traço do Maurício de Souza é muito mais próximo do Tezuka do que do traço do Tezuka do que os mangás de hoje em dia. Ah, pra mim, mangá é isso. Pra mim, mangá é o HQ feito pelos japoneses que é escrito de trás pra frente. Não, mas o mangá, ele tem características próprias. De trás pra frente, teoricamente. Ele tem características próprias de fluidez. Eu acho o seguinte. Exposição dos quadros. O seu trabalho pode ser influenciado em sua maior parte. Se você é um desenhista, seu trabalho pode ser em grande parte influenciado pelos japoneses, se você é fã deles, etc. Mas você só vai produzir mangá se você estiver produzindo pra uma editora japonesa, pra um público japonês. Eu tô falando isso porque normalmente quando a pessoa... Ah, eu sou americano e vou fazer o mangá. Não acontece. Pois é, calma, deixa eu explicar. Que vai ter, pode ter uma influência. Não, o problema é o seguinte, eu sou um americano, vou fazer um mangá, ele só pensa no traço. Ele só pensa no queixinho, sabe? Naquele traço de mangá, que é o traço que a gente conhece. O traço, exatamente. Por isso que eu tô falando... O New Gaiman, que é um ser. Por isso, calma, o que você tá falando? New Gaiman, o que que vai ver? Ah, você tá falando do traço americano da preocupação. Não, tô falando do traço japonês, que os americanos, quando vão fazer mangá, eles pensam só no traço. Mas eles esquecem que o mangá, ele tem toda uma característica própria... Ele tem uma estrutura narrativa de fluidez. Não só uma estrutura narrativa, a disposição dos quadros, a forma de transição de um quadro. Pro outro. Então. Tudo isso é muito próprio, então, sabe? Por isso que eu falo que eu considero o Turma da Mônica Jovem quase um mangá, porque eles estão mais preocupados com isso do que o resto do pessoal que diz que vai fazer mangá. Cara, pra mim é o seguinte, é uma história em quadrinhos que tem influência de mangá, ponto. Mas não é um mangá. Igual até o Holy Avenger, que era pra ser o mangá brasileiro, que eu gosto, acho super legal, mas pra mim é uma história em quadrinhos com influência. Não, mas o Holy Avenger não é mangá. Eles procuram fazer o mangá, eles fazem o traço muito mais próximo ao mangá do que o Turma da Mônica. Mas eu não tô falando de traço, eu tô falando de... O traço não importa no mangá. Mas o traço não importa no mangá, eu tô falando de estrutura. Eu tô falando a cabeça de quem quer fazer mangá no ocidente, geralmente. Sim, mas eu tô falando que eu considero o mangá... A estrutura e o traço, com certeza, contam, porque quando a pessoa tá fazendo um negócio pra parecer mangá, é porque ela leu o mangá. Mas eu considero o mangá quadrinhos que são feitos com a estrutura que eles usam no Japão. Aí okay. É mangá, não importa o traço, não importa nada disso. Ok, mas porque o próprio mangá tem uma porque o próprio mangá tem uma variedade de traços absurda. Mas Turma da Mônica jovem não tem isso. Porque eu vi, tem. Olha, vende tinha ele mais. Ele se preocupa. Olha, vende, eu nunca olhei. Olha, vende com olho crítico. Olha, vende tinha mais. Não sei, porque eu nunca olhei com olho crítico. Não, eu tô dando mérito pra eles pela preocupação com a estrutura que surgiu recentemente, assim, inclusive. No início eles não tinham. Se entrar no mérito se é bom ou ruim, tipo, simplesmente não é mangá, porque tá feito no Brasil. Não é mangá. Ponto. Eu acho que se algo fosse feito aqui no Brasil, usando exatamente a estrutura que eles usam no Japão, fielmente, eles realmente dominando a arte do mangá, eu consideraria mangá. Com certeza. O problema é que isso não aconteceu. Aí sim, eles estariam fazendo um negócio com a mesma perspectiva de que japoneses iriam ler. Mas Maurício de Souza... Não precisa da perspectiva que japoneses... Maurício de Souza é o caralho, não. Que Maurício de Souza já saiu dessa parte, mas... Não, mas não precisa ter a perspectiva que japoneses vão ler pra fazer um quadrinho estruturado como mangá. Ué, mas você vai fazer uma parada de trás pra frente, que é como eles leem. Mas não é nisso que eu, tô preocupado. Tô preocupado com o fluxo de quadro, sabe? Com o jeito de contar a história. É muito fácil. É assim o New Gamer faz. Ah, mas o New Gamer não faz nada disso. Quadrinhos americanos funcionam de forma diferente. Eu não vejo isso, não. Pra mim, o fluxo é... Depois eu te explico em off, vai. Eu só sei isso, que mangá que você produz no Japão, pô. Tá, enfim. O Luan não tá nem aí pra essas porra, né? E a graphic novel de Twilight vai sair 300 e poucas mil cópias. E quem tiver interessado, baixa aí depois. Então espera ser lançado. Não é nem que eu não esteja nem aí, mas realmente foi bastante boring. Pra você, né, cara? A gente se deixou pra caramba. Eu poderia ficar o resto da noite discutindo isso. Ninguém mais ficaria discutindo com você. Ah, não. Solou legal agora. Por isso que eu odeio vocês. Essa frase é minha, eu quero os direitos autorais. E ele, Felipe Gabriel, que eu não sei quem é. Do que você tá falando? Felipe Gabriel, meio campo. Ah, sim, ele vai jogar na J-League, né? Peraí, você escreveu o nome dele desse jeito só pra ficar mais legal, né? Não, eu tava assim no site. O nome dele se escreve com dois L e Y. Não, na verdade... Ele é meio campo. Cara, eu odeio futebol, mas tinha essa notícia lá como envolvia um brasileiro, eu resolvi botar só pra falar. Um meio campo brasileiro aí, chamado Felipe Gabriel, você deve conhecer, eu não conheço. Vai jogar no Japão. Ele tem 24 anos, é um ano mais novo que eu e bem mais rico que eu, então eu já odeio ele automaticamente. E ele jogou no Flamengo, ó. Who has played in Brazil for Flamengo and Cruzeiro? E jogou no Nacional de Portugal. E a gente pulou aqui... Qual o nome dela? A personagem principal do Final Fantasy XIII? A Vanille. Ela apareceu nua? Ah, não. Porque, na verdade, foi o seguinte. Os freaks japoneses costumam pegar o CD dos jogos e costumam investigar os dados do CD. Sempre fazem isso. Pra poder ver se eles acham alguma coisa escondida, perdida, ali no meio dos dados. E o cara resolveu abrir o CD do... Final Fantasy XIII, e descobriu, geralmente isso não dá em nada, mas dessa vez parece que ele descobriu um modelo descartado de uma das protagonistas pela dona. E, segundo a notícia, parece que tem uma cena em que ela aparece tomando banho, sei lá, que ela tá meio encoberta. Sim, ela tá trocando de roupa. E aí, provavelmente, em alguma das fases iniciais de desenvolvimento, cogitaram botar ela pagando peitinho, desistiram. E largaram um modelo dela de, assim, aparece ela do peito pra cima, metade do biquinho pra cima, né? Aparece meio nipple pra cima. Só que isso já foi uma grande coisa e todo mundo pirou e eu botei, porque eu achei legal esse negócio de você abrir o CD pra poder achar coisas, material descartado que eles ficaram com preguiça de dar delete. Não, isso acontece pra caramba, teve uma personagem... Assim, tem que ser muito freak. O que aconteceu foi com Tales of Vesperia, se eu não me engano, que saiu primeiro pra Xbox 360 e depois pra PS3. Quando saiu pra PS3, teve uma personagem nova. E aí eles foram olhar a base da versão de 360 e encontraram lá informações dessa personagem que só saiu no PS3 desde a versão do Xbox 360. Aí todo mundo ficou puto, porque, podia ter me dado o jogo completo e não deu, guardou pro 360, pro PS3, aí começou a briguinha de sonista com caixista. Sonista com quem? Caixista. Quem gosta do Xbox, caixista. Raixista. Ok, gostei disso. Não. Não pensaria nisso sozinho. Não seria um boxer? Não, aqui no Brasil é caixista. Porque boxer já é cueca, e é que você já é fã de... E já é lutador de boxe também. E antes existiam também os cubistas? Não sei, não. Esses são outros, esses fazem arte. Há muito tempo atrás. E quem? Cubistas? É, o movimento cubista. Pra mim tinha mais a ver com cubanos, sei lá. What? represent, Cuba! Orixás underground é lagar. É, continuando, vai. O que acontece é que James Cameron, que é um carinha... Que é um diretor aí, né? Que faz uns filmes aí. Um diretorzinho aí. Ele fez um filme aí de um barco que tava afundando, como é que é o nome? O Batomushi, como é que é? Batomushi? Não. Foi um barco que afundou no Brasil e fizeram um filme sobre ele? Não. É o Yamato, né? Não? Yamato? Não, Yamato foi o barco que foi resgatado e foi pro espaço. Ah, é. É, não sei. Como é que é o nome do barco que afundou em Nova York? O Povo Azul também, nos Smurfs, né? Um filme dos Smurfs. Filme dos Smurfs já saiu? Saiu. Ah, esse filme que deu bilhões aí em bilheteria foi um dos Smurfs, né? É, dos Smurfs. Foda. Eu vi isso, é verdade. Tinha um navio dos Smurfs, isso mesmo. Navio dos Smurfs. Não, presta atenção, foi a única que eu lembrava. Antes de tudo, vamos lembrar que ela está alcoolizada. É, eu estou bem. Mas isso não tem nada a ver, ó. O que, que tem o Barco dos Smurfs? Peraí, eu quero saber do Barco dos Smurfs. Fala do Barco dos Smurfs. Não tinha um filme dos Smurfs, aí tinha um barco, o barco tinha naufragado, eles foram pra uma ilha, não fez? Caramba, tem isso? Não, peraí. O Náufrago. Não, peraí. Eu tô confundindo com Muppet Babies. Tem um filme? Não, acho que tem aqueles Smurfs genéricos. Mais pena ainda da Smurfette, né? Bichinhos que moram debaixo da água, que tem aqui que fica assustando bolha da cabeça, que eu achava que isso era os Smurfs marítimos, mas eles têm outro nome. Eu não sei o que é isso não, cara. Aquele era só a época. Aquele desenho que tem os carinhos que moram debaixo d'água e tem um caninho na cabeça assustando bolinha. É da minha idade, ela não vai lembrar. Does Ring a Bell? Se alguém que escuta o GQS souber quem é? Eu tenho uma outra conotação pra Ring a Bell. Por favor, cuidado com isso. You can ring my bell. Ring my bell. Tsutomu Yamaguchi foi um sobrevivente das duas bombas atômicas de 1945, jogado pelos Estados Unidos, uma em Hiroshima e depois em Nagasaki. Ele tava em Hiroshima frisar, recebeu uma bomba, sobreviveu, foi pra Nagasaki e recebeu outra. Aí ele ficou vivo e provavelmente ele vai ganhar dinheiro com isso. Não, porque ele escreveu um livro, né? Acabou de morrer, na verdade. Ah, ele morreu? Não, aos 93 anos. Ele morreu de câncer, né? Não, ele morreu porque ele virou um super vilão. E aí ele transmitia câncer pra todo mundo em que ele chegasse perto e encostasse. Foi por isso que ele morreu, ele tinha 93 anos, tá, gente? Não, mas essa expectativa de vida totalmente plausível. Ele no Japão. Ele pode ser o cara mais sortudo do mundo ou mais azarado, dependendo do ponto de vista. Eu acho mais azarado. Azarado. Levar duas bombas atômicas na cabeça é meio foda. Ou a boa, né? Achou ele mais sortudo. E ele é azarado também. Ele sobreviveu, escreveu um livro e ficou rico. Mas mesmo assim, ele ainda é azarado o suficiente pra ter gastado toda a sorte dele com duas bombas, né, cara? Não teve mais sorte pro resto da vida. Teve, porque ele escreveu um livro chamado Train. Como é que é? Train to Hiroshima, não é? Ah, mas aí é aquela coisa da Yuko, né, cara? Você dá um preço, você paga um preço pra ganhar alguma coisa. A gente podia fazer uma enquete. O cara que recebe duas bombas atômicas e sobrevive às duas. Ele é azarado porque ele é azarado porque recebeu as duas, ou ele é sortudo porque sobreviveu às duas? Ó a caloura. Ela tá achando que adianta de alguma coisa pedir pro nosso público fazer algo. Bom, se fosse a Leila Lopes, ela ia dizer que ele viu o sol azul, limpo, que ele girou, ele é muito sortudo e agora ele é um anjo. Mas a Leila Lopes morreu, então. E ele virou pro amiguinho dele lá e falou: Akira, a bomba vai cair. Caiu. Bum. Então ele ia olhar pro céu e falar: tá! Logo. Vai dizer. Enfim, James Cameron, que é mais famoso por ter dirigido Piranhas 2, Assassinos Voadores, ele comprou os direitos desse livro. Então o povo agora tá especulando que depois do filme dos Smurfs, esse pode ser um dos próximos projetos dele, o que é muita especulação, porque ele tem na fila Battle Angel e Alita. Ele tem vários outros na fila, inclusive Smurfs 2. Então, Smurfs vai 2. Sair em breve. Ou seja, ele tem muita coisa pela frente. Mas ele comprou os direitos. Esse é o cara que sobreviveu. Não, a gente tá falando de James Cameron. Ué, por quê? Porque ele quer fazer um filme sobre o livro do cara que sobreviveu das bombas. É, fosse James Cameron, o cara sobreviveu a duas bombas atômicas. Peraí, ele fez isso há 60 anos atrás, sabe? Não é novidade. Enfim, mas seria legal, seria uma... Ele iria fazer a bomba com captura de movimento, alguém ia interpretar a bomba caindo. Provavelmente ele ia filmar uma bomba de verdade e depois jogar CG em cima. Ia ser a bomba explodindo em 3D, IMAX digital, que a bomba pula e você sai com câncer da sala de cinema. Uhum. A nova tecnologia que você sente os efeitos da bomba, sabe? Aí as criancinhas que sentam na cabeça, elas desmancham, que nem ninguém pede descalço. Não, é só colocar uma máquina de raio-x gigante lá, o efeito Olha vai ser o mesmo. Olha o Luan já vindo com a solução pro Cameron, ele vai te contratar. Não vai ser muito... É viável, Luan, não vai ser muito caro, não. A solução prática com condição de despesas, acho que é mais barato dessa forma, né? Se bem que dinheiro não é problema, eles dão qualquer coisa, qualquer quantia agora pro cara. Calços, não é depois da bomba? É quando a história... É, durante e depois. Durante. Ah, eu tô mencionando porque na versão em anime tem aquela cena no começo que é chocante do garoto desmanchando e tal. Um monte de gente desmanchando, o velhinho com o cachorrinho, a mulherzinha com o bebê. O guia do estudante esse ano pros vestibulandos sugeriu Gamepad descalço. Sugeriu, que é uma porcaria, porque não tem mais, tá esgotado. Você não encontra pra comprar o mangá. Foi por causa do guia do estudante. Aí, não, já tava esgotando desde antes. No guia do estudante tem o link do mangá Helpers pra você baixar. E por último, rolou surgiu aí pelo Oricon uma lista de... Rolou pelo Oricon uma lista de possíveis novos animes que podem pintar por aí com anúncio. E não, Oricon não, Oricon. Oricon é o ranking lá, japonês, um monte de coisa. Eles ranqueiam tudo. Tudo que tem pra ser ranqueado no japonês, ranqueiam. Eles ranqueiam até no Oricon também. Não, acho que não, né? Não. Acho que só que tá no âmbito legal. Os japoneses têm quantas horas por dia? 48? Porque eles ranqueiam coisas, compram coisas, assistem coisas, estudam pra caralho. Deixa eu te contar. Os japoneses não são uma pessoa só. Eles nem 10. Jogam jogos de estupro e suicídios. Meu Deus, é muita gente. Mas o Japão é um país inteiro, sabe? Não são 10 pessoas. Algumas pessoas sim. fazem isso. Algumas pessoas ranqueiam, outras trabalham, entendeu? Outras estudam, outras se masturbam, assim vai. Cada um faz uma coisa. Cada um cumpre seu papel na sociedade. E o Dennis Cho faz tudo. É, o Dennis Cho. O Dennis Cho não é japonês completo. Ah, é por isso. O Dennis Cho faz tudo e ainda coloca no Twitter depois. Tem de que eu conheço aqui. Tem Saint Onisan, que é muito legal. Você explicou o que foi ranqueado? Você não explicou, né? Eu falei, os próximos animes que podem vir a ganhar um anúncio que tá rolando um burburinho no background da possibilidade. Então são light novels ou mangás originais que podem vir a ganhar adaptações de anime. Exatamente. Saint Onisan. E essa pesquisa foi feita entre membros diversos da indústria e a boa não vai tirar fora. É, Saint Onisan é muito legal. É parte do pressuposto que Jesus e Buda voltaram na época atual, morando em Tóquio. E o Live de hoje tá fazendo pose pra foto da boa. Jesus e Buda renasceram na Tóquio atual e estão dividindo um quarto. E aí mostra um slice of life de Jesus e Buda dividindo um quarto. Por que a gente tem que ser tão herege, né? Hoje a gente fez. Vamos parar com isso hoje, não? Não é tão herege. Eu não consigo ver isso. São até bem respeitosos. Tipo, sei lá, tem um capítulo que o Jesus chega em casa e fala com o Buda. Ah, eu tava andando na rua e tinha umas colegiais olhando pra mim apontando. Elas estavam falando que eu parecia com um tal de Johnny Depp. Porra, que foda. É muito bom, cara. E tem várias referências à teologia, sabe? A vida de Buda, a vida de Jesus. É muito legal, cara. Muito bom, mano. Legal, vou ler um dia. Pluto! Pluto, tá rolando aí o boato, que talvez ganhe alguma coisa. É Sangatsu no Lion, que também tá fazendo um bom sucesso. Que eu não lembro... Medaka Box. E Yotsubato, acho que só. São os únicos que eu conheço aqui. E os outros nunca falar. E é isso. Pra quem já ouviu falar... Pra quem já ouviu falar, falaram aqui também de Kiyoku Yewaku, Moteki, Chihaya Furu e Oreno Imoto ga Konnani Kawaii Wakeganai. Hi. E é isso, essas foram as notícias de tudo que aconteceu de interessante pra nós no início de janeiro no Japão. Notícias que dá pra falar, tem várias outras coisas que eu só vendo, tipo outras gadgets que a gente precisaria mostrar foto, ou então o primeiro promo de Gosseiger que já saiu, mas que não dá pra falar. Pois é, não dá pra comentar, mas falar, assim, aconteceu um monte de coisa, são 15 dias no Japão. Acontece muita coisa em 15 dias no Japão. Isso é muita coisa não, cara. Interessante não, mas... E é isso. Vamos nos despedir. Luan está jogando... O quê? Scribblenauts? É, bem, até mais. E tchau. Ele nem olhou para os ouvintes, olha. Não tirou... Pois é, nem deu uma piscadinha. Olhar para os ouvintes. Uma piscadinha charmosa. Boa, dei tchau. Estamos acabando a gravação. Oi, assim, né? E se você quiser a boa de volta, ligue 0800... Não, se você quiser a boa bêbada de volta, ligue 0800-666-666. Na verdade, não. Mande a sua contribuição. Pra que a gente possa comprar as bebidas alcoólicas pra ela. Se você quiser vê-la sobra, mande 0800... Se você quiser ver todos nós bêbados, mande dinheiro pra comprar alguma coisa muito boa. E um extra pra gente poder embolsar depois pra pagar esse mil. E se você está no Japão, mande... coisa, porque vocês só estão ouvindo. Se vocês quiserem ver alguma coisa, vão ter que abrir fotos. Me ADD no Orkut. Não. Não, não. Não, não, não, não mesmo. Você não vai dar. Você não vai dar um número de série do teu perfil pro pessoal colocar no. Na barra de endereço. Olha só, e se você quiser ver todos os bêbados e mora no Japão, mande no saque. Gente, eu sou linda, tá? Muito. É mesmo. É.